certamente eu serei contigo. E aonde quer que fores, eu também irei. Não te importes com que passa o mundo. Cumpras o que te digo e a vitória te darei. Passa o mundo.